se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acabar, nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Tu falas muito, meu bem, e precisas deixar. Senão eu acabo dando pra gritar na rua. Oh, eu quero uma mulher bem lua. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir. É bom falar. Se a orgia se acabar, nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir. Nem é bom falar. Se a orgia se acabar, mas esta vida não há quem me faça deixar. Mas esta vida não há quem me faça deixar. Por falares tanto, a polícia quer saber. Oh, se eu dou meu dinheiro todo a você. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir. Nem é bom falar. Se a orgia se acabar, nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acaba, até que enfim eu agora estou descansado. Até que enfim eu agora estou descansado. Ela deu fora, foi morar lá na favela. Oh, e eu não quero saber mais dela. Nem tudo que se diz, se faz. Eu digo e serei capaz de não resistir, nem é bom falar. Se a orgia se acabar,